ligar com saudade. Já tô acostumado, é 20 minutos no máximo. Ela vai voltar, eu conheço. Sua raiva sempre passa no estalar de dedos, mas não. Já faz uma hora e no meu celular zero ligação. Apelei pra mensagem, só que um detalhe chamou minha atenção. A foto no perfil tá cinza, o meu amor me bloqueou. Responde nem meus áudios, visualiza. O meu amor agora é ex-amor. Acabou. A foto do perfil tá cinza. O meu amor me bloqueou. Não me responde nem meus áudios, visualiza. O meu amor agora é ex-amor. Acabou de acabar com a minha vida. Faz uma hora e no meu celular zero ligação. Apelei pra mensagem, só que um detalhe chamou minha atenção. A foto do perfil tá cinza, o meu amor me bloqueou. Não me responde nem meus áudios, visualiza. O meu amor agora é ex-amor. Acabou. A foto do perfil tá cinza, o meu amor me bloqueou. Meus áudios visualiza. O meu amor agora é ex-amor. Acabou. A foto do perfil tá cinza, o meu amor me bloqueou. Não me responde nem meus áudios visualiza. O meu amor agora é ex-amor. Acabou de acabar com a minha vida.